deixar nada pra depois. Só não quero deixar nada. Você está ouvindo? Central da Biografia. Meus amigos, Odair José no Central da Biografia começou como crooner na adolescência até meados dos 17 anos, quando começou a compor. Já nos anos 70, a sua música teve influências da música caipira americana. Ele excursionou pelo country de raiz de Hank Williams e Johnny Cash já em seus primeiros discos. Em 1972, a sua música Cristo, Quem é Você? Foi gravada pelo próprio Odair José, com arranjos importantes, tendo a participação do grupo Som Imaginário. Já 5 anos depois, fez uma ópera rock na música O Filho de José e Maria, chegando a ser rotulado como Bob Dylan brasileiro. O Central da Biografia hoje é com Odair José. Fala em Odair José, vamos ouvir música. Então, Cadê Você? Depois, Foi Tudo Culpa do Amor e Só Me Resta Dizer Adeus, no Central da Biografia hoje, destacando Odair José. Central da Biografia. Peço perdão mais uma vez, se compliquei sua vida. Não tenho culpa se você chorou, se não deu certo.

Edgar de Souza. De volta com você no Central da Biografia, hoje é com o Odair José. E eu confesso, eu estava esperando este Central da Biografia, viu gente? Mas olha, a partir dos anos 70, Odair José se consagrou no estilo brega, com forte apelo popular. Com Uma Vida Só, conhecida popularmente pelo seu refrão, Pare de Tomar a Pílula, que foi censurada pelo governo brasileiro, pelo suposto entendimento de que a canção fazia propaganda contrária à distribuição de tais pílulas para o controle de natalidade. Também de forte apelo popular na canção Deixa Essa Vergonha de Lado, Odair José deu seu total apoio à empregada doméstica, função que no início da década de 70 não era legalizada. E a música de Odair José ajudou em muito para que essa profissão fosse o que é hoje. Por isso, Odair José ficou com a alcunha de O Terror das Empregadas. Valendo lembrar que na canção, Odair relata uma empregada que namora um rapaz e com vergonha diz que aquela casa é a sua casa, que o garoto que leva para a escola é o seu irmão. Então, o moço pede para que a moça deixe a vergonha de lado, que pelo fato de ela ser uma simples empregada, não modificará o seu amor. Muito bom! Fala em Deixa Essa Vergonha de Lado, vamos ouvir então, né? Deixe Essa Vergonha de Lado, depois eu vou tirar você deste lugar. E na sequência, Eu Chorei, O Parto. Esta é mais uma grande pedida no Central da Biografia. Hoje é com a fera do brega, Odair José. Eu já sei que nessa casa, onde você diz morar, onde todo dia no portão eu venho lhe esperar, não é a sua casa. Eu já sei que o seu quarto fica lá no fundo, e se você pudesse, fugia desse mundo e nunca mais voltava. Eu já sei que esse garoto que você leva pra brincar e que todo dia na escola você vai buscar, não é o seu irmão. Ele é filho dessa gente importante, e às vezes também é seu por um instante, apenas dentro do seu coração. Deixa essa vergonha de lado, pois nada disso tem valor. Por você ser uma simples empregada, não vai modificar o meu amor. Deixa essa vergonha de lado, pois nada disso tem valor. Por você ser uma simples empregada, não vai modificar o meu amor. Eu já sei porque você não me convida pra entrar, e se falo nessas coisas, você procura disfarçar, fingindo não me entender. Eu já sei porque você não me apresenta aos seus pais. Eu entendo a razão de tudo isso que você faz, é medo de me perder. Eu já sei que na verdade nada disso você quis, você simplesmente pensou em ser feliz, aí não quis dizer. Mas você de uma coisa pode ter certeza, o amor que você tem por mim é a maior riqueza que eu preciso ter. Deixa essa vergonha de lado, pois nada disso tem valor. Por você ser uma simples empregada, não vai modificar o meu amor. Deixa

não posso entender. De repente eu penso em tudo, da janela eu olho o mundo, onde meu filho vai viver. Meu amor se contorcendo, eu por dentro me moendo, não posso ajudar. Em sua volta a gente estranha, nervoso eu senti vergonha e fugi pra chorar, pra chorar. Na hora do parto eu chorei, eu chorei. Na hora do parto eu pensei, eu pensei nas coisas que a vida não dá, nas tristezas que a vida tem. Eu fiquei preocupado com a vida do meu neném. Neném que não sabe de nada, neném que não sabe da vida, neném que nasceu de uma dor e de um amor sofrido. Neném que não sabe de nada, neném que não sabe da vida, neném que nasceu de uma dor e de um amor sofrido. Você está ouvindo Central da Biografia. Foi assim que aconteceu nossa história de amor. Era domingo de sol e calor. Eu fui para o clube beber e cantar. Bem ali, deitada na grama, tomando um sol, biquíni enrolado igual caracol. Eu vi uma linda mulher bronzeada. Fiquei louco, que coisa gostosa. Então... Final da primeira meia hora do Central da Biografia com o Odair José. Daqui a pouco o Negrão volta. Central da Biografia. Você está ouvindo? Você está ouvindo. Central da Biografia. De volta com você no Central da Biografia. Hoje é com o Odair José. Que alegria falar desta fera, hein? Odair José também emplacou sucessos tremendos, como Eu Vou Tirar Você Deste Lugar, Eu, Você e a Praça, Assim Sou Eu, Na Minha Opinião, A Noite Mais Linda do Mundo, Esta Noite Você Vai Ter Que Ser Minha, Foi Tudo Culpa do Amor, Sem Saída, entre outros grandes sucessos, além do grande hit Cadê Você, composta e gravada por Odair José no início da década de 70 e que estourou nas paradas em 1990 nas vozes de Leandro e Leonardo, sendo que esse hit foi também regravado por Roberta Miranda, viu gente? Odair conta com uma curiosidade: na época em que Leandro e Leonardo pretendiam gravar Cadê Você, pois a dupla o encontrou e disse a ele que a canção faltava uma parte, sendo que Odair disse à dupla que estava certo, que a música era assim mesmo. Daí, Leandro e Leonardo a gravou e a música se transformou em um de seus maiores sucessos. São algumas das muitas curiosidades desta grande fera, Odair José, no Central da Biografia de hoje, com músicas Gotas de Amor, Que Saudade de Você e Uma Lágrima. Odair José, no Central da Biografia. Ontem, antes de dormir, estava pensando em você. Hoje cedo, quando acordei, foi que pude perceber. Travesseiro molhado, pois com você eu sonhei, e até mesmo sonhando, senti saudade e chorei, e até mesmo sonhando, senti saudade e chorei. Sua ausência machuca, faz o meu corpo doer. Antigas lembranças ajudam, mas aumentar meu sofrer. Agora você não é minha, mas ainda sou de você. Meu coração não esquece, como é que eu posso esquecer? Meu coração não esquece, como é que eu posso esquecer? O tempo passa, eu espero, pois tenho esperança que um dia ela que deixou tristeza volte e me traga alegria. Os lençóis amarrotados, suados com nosso calor, pra sempre vão estar molhados, molhados de gotas de amor. Pra sempre vão estar molhados, molhados de gotas de amor. O tempo passa, eu espero, pois tenho esperança que um dia

somente pra dizer: nasci de um amor que me nasceu. Ah, uma lágrima nasceu. Ah, uma lágrima nasceu. Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Eu não sei o que fazer da minha vida. Não sei o que fazer com a minha dor. Eu não sei pra onde vai o meu caminho. Não sei pra onde foi o nosso amor. Choro e ninguém liga pra mim. E ninguém liga pra mim. E ninguém liga pra mim. Eu não sei o que fazer da minha saudade. Não sei o que fazer da solidão. Eu não sei pra onde foi felicidade. Não sei se o nosso amor foi ilusão. Choro e ninguém liga pra mim. E ninguém liga pra mim. E ninguém liga pra mim. Central da Biografia. De volta à Central da Biografia, hoje com o Odair José. Ei, você! Que legal tá falando pra você, viu? Olha, muito obrigado pelo carinho sempre da sua audiência. Isso nos enche de alegria, de orgulho e de responsabilidade também, tá bom? Olha, dando sequência nessa parte final do Central da Biografia, Odair José foi casado com a cantora Diana, com quem teve uma filha, de nome Clarice. Mas logo depois, eles se separaram, após uma relação conturbada. De volta à mídia desde o final da década de 90, Odair José continua fazendo jus ao estilo musical que o trouxe às paradas de sucesso. Foi tema em 2009 do episódio O Estranho Mundo de O Zé do Caixão, um programa de entrevistas exibido pelo Canal Brasil, apresentado por José Mujica Martins. Central da Biografia com Odair José. Música pra você. Pare de tomar a pílula. Eu, você e a praça. A noite mais linda do mundo. E amor de secretária. Apresentação, Edgar de Souza. Já nem sei há quanto tempo nossa vida é uma vida só e nada mais. Nossos dias vão passando e você sempre deixando tudo pra depois. Todo dia a gente ama, mas você não quer deixar nascer o fruto desse amor. Não entende que é preciso

hoje ela está comigo e é mãe de um filho meu. Dentro do meu escritório, nosso grande amor nasceu. Hoje ela está comigo e é mãe de um filho meu. Foi assim que de repente, sem eu mesmo perceber, ela estava em meus braços, me fazendo enlouquecer. Meu desejo foi mais forte, não deu mesmo pra evitar. Me entreguei de corpo e alma, sem vontade de parar. Dentro do meu escritório, nosso grande amor nasceu. Hoje ela está comigo e é mãe de um filho meu. Dentro do meu escritório, nosso grande amor nasceu. Hoje ela está comigo. Você está ouvindo Central da Biografia. Bem, meus amigos, foi muito bom enquanto durou, mas que pena que acabou. Final de mais um Central da Biografia. Hoje foi com o Odair José, tá bom? Olha, o Edgar de Souza deixa um beijo no coração de cada um de vocês. A gente se encontra no próximo Central da Biografia. Muito obrigado. Que Deus proteja você, a sua família, os seus amigos, a sua casa. Muita saúde para todo mundo. E até a próxima. Tchau, gente. Você também foi coisa igual. Pequeno fruto de momentos de amor que não tem culpa, pois nada planejou. E agora é tarde pra se arrepender. E o meu conselho é que o certo mais certo é deixar nascer. Não é preciso ter medo, não vale a pena chorar. Basta entender que a vida mandou pra você alguém pra ficar. Viva e deixe viver, viva e deixe nascer. Viva e deixe viver, viva e deixe nascer. Se você pensar em Deus, vai encontrar a resposta certa. E o problema que hoje machuca será no amanhã alegria da vida. Pequeno fruto de momentos de amor que não tem culpa, pois nada planejou. E agora é tarde pra se arrepender. E o meu conselho é que o certo mais certo é deixar nascer. Não é preciso ter medo, não vale a pena chorar. Basta entender que a vida mandou pra você alguém pra ficar. Não é preciso ter medo, não vale a pena chorar. Basta entender que a vida mandou pra você alguém pra ficar. Viva e deixe viver, viva e deixe nascer. Viva e deixe viver, viva e deixe nascer. Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Central da Biografia.